Agora, eu estou falando de três níveis de consciência bem distintos e diferentes. Qual é o de vocês? E eu fico assim. Aí os filhos, que se dizem fazer a caridade e ter fé raciocinada, como eu disse no primeiro vídeo, confundem alegria com euforia. Alegria com? Euforia, meu. Euforia é abandono. O alegre jamais se abandona. Agora, eufórico necessita de prume para ter, para dizer que está tendo festa. O alegre já é a festa da alegria. Vocês entenderam, meu neto? Benedito, eu tô aproveitando a deixa, né, Tachinha? Ao viver a cores, eu tô metido, né, meu nego? Tá certinho. O limite que foi falado. O que destrói mais, Benedito? De falar em termos espirituais e eternidade. Não estou falando só de carne aqui, que é temporal. É se ignorar, não é ignorância. A paz interior é a única coisa de vocês que vocês podem dizer que é de vocês. E não é a pensada, é a nutrida. E a nutrida quase sempre é despercebida, porque a cabeça não para. A incógnita está, né, meu filho? O ponto de interrogação está lá, né? Sempre acendendo a luzinha de entender. Independente se você não se faz nem encher. Aí é vazio. Qual que é o problema? É o ritual, Benedito? Não. A questão que Emmanuel está levantando é a lei de sintonia. É a sua identificação una. Como você vibra é como você sente. A futilidade oprime e encrajura a boa vontade no cubículo da conveniência. Quem idolatra não se crê. Quem impõe não se faz na fé. A fé mais pura é a oferta do amor ao crer em chamar. A futilidade oprime e encrajura a boa vontade no cubículo da conveniência. Ou se corrige pelo amor, ou se muda e se lapida pela dor. E digo, dor ao cubo e quadrado. Isso não é me acha, meu filho. É a realidade. Eis aqui um corpo que um dia há de se desfazer, mas o que alima é eterno em si. Quando essa concepção se fizer lá dentro de vós um ser, tempo ao tempo nós respeitamos, nós esperamos lá na curva, na carroça de Benedito. Olha, não é muito aconchegante, né, meu amigo? Mas é uma carroça. As rodas são de pau a pique, viu, meu? Graças a Deus, estamos aqui com o Espírito Incorporado, Pai Benedito de Arlanda. Vovô, quando as pessoas chegam para o senhor e dizem assim, eres o mestre ascensionado em trajes de preto velho. A formiga também é, meu. E a minhoca também, porque isso aí para mim não me quer dizer nada. Ascensionado é aquele que não precisa falar, que não precisa intervir, mas no próprio convívio já é um ensinamento de paz e pacificação. Não estou falando bonito não, meu filho. Porque, repito, e disse isso no primeiro áudio lá, viu? Só que eu não esqueço do que eu falo. É coisa de velho também. Sim. Não adianta se ter luz e querer pregar a verdade na vida alheia. Se Jesus, o avatar, não veio aqui, qual é a escritura de Jesus que ele obriga você a ter luz? Agora, estimula as pessoas a chamar. Porque ele entende que você pode ser uma pessoa não letrada. Ele entende que você pode ser uma pessoa lejada no sentido de não intervir, não se influenciar por um mecanismo que talvez outras pessoas sabidas e matutas sabem executar. Mas ter algumas limitações. Mas se você se ama, você já se está se ascensionando. A ascensão vem do amar próprio. E a sabedoria vem do convívio de chamar. Ah, então você está dizendo que mestre ascensionado que transmite os seus conhecimentos excelsos não faz nada? Não muito. Estou sendo sincero, não estou desfazendo os mestres, não. Mas é a realidade, meu filho. Porque você ler a interpretação de um mestre ascensionado é bonito. Você sentir você, além das palavras do mestre ascensionado, de gabarito a tua ascensão, não a dele. Isso faz a diferença. Mas, onde é que entra a formiguinha aí? E onde é que entra, como se diz assim, a minhoca, Benedito? Entra na ascensão. Ela não liga para forma, modos e maneira. Porque quem é ascensionado se liga à vida. Ou formiga não tem vida. Ou minhoca também não. Eu falei isso aí, meu, porque quem ouve já se ofende. Nossa, o meu mestre ascensionado, Kutumi, ele está comparando com uma formiga. Leia um texto legítimo de Kutumi que você vai entender o que eu falei isso. Legítimo. Legítimo. Como a ascensão é coligar e fractal com tudo. Mas a inteligência atrapalha nesse sentido. A pretensão, então, mas já ainda, né? A vaidade, então, é a corruptela da coisa. Sim, senhor. Você sabe que comigo não tem feiro. Você cuidado com suas perguntas, viu, seu cabeçudo? Qual é que você está falando, eu estou lhe lendo, viu, meu? É? Mas eu gosto disso. Eu gosto dessa figuragem. Pronto. Para perguntar, seu cabeçudo. Recorda que as mensagens edificantes do além não se destinam apenas à expressão emocional, mas, acima de tudo, ao teu senso de filho de Deus, para que faças o inventário de tuas próprias realizações e te integres, de fato, na responsabilidade de viver diante do Senhor. Mas o que eu estou falando, mano, até agora? Eu vou botar tudo na conta dele aí, viu? É interessante essa coisa. O que, que é filho de Deus? Posso, meu filho? Sim, sim. O que, que é filho de Deus, Benedito? O que, que é Deus? O que, que é, Benedito? A última palavrinha que eu falei resume o que é Deus. É. Porque explicar o que é Deus é rompante, é petulante. Tenho ainda muitos defeitos, mas ser petulante e ter os meus rompantes, talvez tenha, sem perceber ainda, creio que sim. Mas o que é Deus não sei. Só sei que ele é, viu, meu? E por eu entender que ele é em mim. E ele é até nessa vela que está parada ali, neste café que está aqui. E principalmente até naqueles que eu não gosto. Ele é, viu? Ele é Deus. Porque ele é. E o Deus não precisa da minha existência para ele existir. E ele não precisa nem de existência para ele ser o que é, meu filho. Porque o tempo de Deus é a temporalidade de ser. Na permanência de estar. Quem começa com esse negócio de estar é o tempo limitante da minha concepção de espaço, de visão, de graduação sensorial que eu dou, que a pedra é pedra, que a água é água, que o ar é ar, que você é diferente de que eu, porque a teja é assim, porque o tamanho é assim. Quem dá a diferenciação é o homem. Quem dá a unção é Deus. Agora, se nós irmos pelos processos normais de um homem e uma mulher têm um filho, e todo o revestimento fisiológico daquele filho a um pedaço do pai e da mãe, eu não preciso, pela lógica e fé raciocinada, pensar muito para entender que Deus não é por mim. Para que isso, limitante? Deus se faz em mim. E se eu concebo que Deus se faz em mim, em todas as coisas que não contunde a perfeição de Deus, que é o perfeito, que não interrompe, e humanamente falando, somente o afeto, o amor e o amar pode fazer isso, a boa educação pode fazer isso, a verdadeira cultura concernida, consentida, de ter alegria por si mesmo, autossatisfação por si próprio, pode conceber isso, instantaneamente, meu. Deus, mesmo estando em todas as coisas, passa também a ter um nome e um número no RG, Oxê. O contrário disso é alguém que também está evoluindo, mas tem fé que talvez Deus só é encontrado dentro do meu culto. Deus só é encontrado dentro do que eu acho que é sagrado. Deus só é encontrado, com todo o respeito, pode bater na boca? Que é um nome feio, na opção sexual que eu tenho, ou neste nome ridículo, gênero, que eu absorvo. Mas que gênero é este? O gênero da humanidade é ser humano. É. Mas cada um com seus modismos. Escolha de gêneros. Sim, senhor. Que eu estou falando, que ó, isso é outra coisa que vai confundir no futuro a cabeça de muitas crianças. É. Não ajuda em nada mais. Humano é humano. Tá bom assim? Sim. Vai fazer o quê? Modismo, né, meu amor? Deixa pra lá. Mas eu não. Só que eu não posso deixar pra achar mais coisa. É coisa de velho, né, meu amor? Então Deus é isso. Contrariando o princípio do amor, do amar e do afeto, eu vou começar a colocar Deus, que só vai se reacender na vela azul. Ou na vela branca. Só vai se reacender se eu tocar o tambor de couro. Só vai se reacender se eu falar aleluia. Só vai se reacender se eu ler o evangelho. Só vai ser espírito de luz se for o doutor, não for peito velho, né? Sim, meu filho? Aí só vai, só vai, só vai. Só vai o quê? A não ser me encher de um Deus, que não é Deus, mas é apenas o quê? Um reflexo porco, e mais porcamente, da petulância, da pretensão e da arrogância, de separar as coisas que já são perfeitas. Não de unir as coisas, porque eu já me faço, na minha íntima faz, o melhor do meu perfeito no momento que eu estou. Não vê Deus saindo agora pelo suspiro de Jefferson Mikati? É esse Deus que eu estou falando. Mas fazer o quê? Você quer chamar de Olorum? Vocês querem chamar de Jeová, de Jafé? Não é isso, meu filho? Eu já disse e se torna a falar. Mas eu já falei dos diabos. O problema não é a religião. É os religiosos. O problema não é a crença. É a forma de se crer. Quem idolatra não se crê. Quem impõe não se faz na fé. A fé mais pura é a oferta do amor ao crer em se amar. Porque quem tem amor, entende que o amor é para todos, pode ter uma fé lúcida. Essa fé não depende da sua cultura, mas depende da sua bravura educada de se expor de bem em paz. Com amar a diferença, as diferenciações alheia. E se respeitar com o mesmo amar, sem condições nenhuma de se encher. Acabei de falar de Deus. Em três níveis, viu, meu? É. Tá bom assim? Louvado seja. Louvado seja. Deixa eu tomar meu café que eu tô pedindo ajuda. Vovô, enquanto a gente continua aqui... Nós estamos com a presença de José da Caridade, viu? Olha que lindo. Se você quiser, nós podemos ver aí um tempinho. Se você quiser fazer essas suas filulagens. É. Eu tive aqui a intuição de dizer ao senhor se no final não pode vir um espírito para passar a mensagem final. José da Caridade, meu. Pode ser ele, né? Ele vem trazer um presente para nós. As rimas dele, né, meu? Ao vivo e a cores já é melhor, né? É melhor, pronto. Então, pode perguntar, cabeça. Prefácio Missionários da Luz. Olha, meu filho, esse aí chegou a subir um... Como é que é? A Kundalini de alguns médios não vai subir, vai entortar pro chão, viu? Por quê, meu? Porque o Missionários da Luz... é algo que pega o cérebro e chacode. E bota no lugar, mas bota os miolos no lugar, né, meu? Sim. E é algo que pega a ruchada e faz assim, ó. Aí. Claro. Quem quiser leia que vai entender, viu? Porque todo livro é ético. Todo livro Missionários da Luz é ética pura, meu. Nossa. Espíritas, leia e me diz. Realmente. Todo livro Missionários da Luz é ética. É ética, ética, ética e ética. Viu, meu? E é interessante, foi um dos menos livros que Schwetzhorn leu. Mas como uma vez eu lhe disse num diálogo, que nós estávamos envolvidos em algumas coisinhas com o Chico, não como mentor, viu, meu? Sim. Mas tudo bem. Nós já sabemos meio que de có, viu? Pedro Leopoldo, 13 de maio de 1945, é Mamba. 1945, mas é um livro futurista, viu, meu? É, gente? Realmente. Olha como que... A primeira parte que eu peguei aqui. Quando o narrador modifica a palavra, fixando-a nas realidades educativas, retrai-se a mente infantil, contrafeita, cansada. É o que o senhor falou aí agora mesmo. Eu acabei de falar, né? Vamos recapitular? O povo acreditando ou não, a gente não endossa nada. Sim. Você combinou algo com o médium? Não, não, senhor. Combinou algo comigo? Aqui no físico, assim, eu incorporado no Schwetzhorn, não. Mas no astral, eu fofoquei muito, viu? Tava tudo no script. Sabe onde é que eu tava com você? Como? Fortaleza, meu. Ah, é? No desdobramento, é? Isso. Mas vamos deixar pra outra hora, pro Schwetzhorn de conversa, que ele tava lá nos cantinhos, nos bastidores. Ele tava sendo assistido. É? Isso, ele é canioxo, é humano, viu, meu neto? Ele não é super-herói, viu? Claro. Quando diz isso, as pessoas, então, tá tudo certo. Pronto. Graças a Deus. Vamos repetir para o pessoal lembrar? Mas eu fiz esse propósito mesmo. Eu gosto de te colocar a voz no cheiro. Graças a Deus. Quando o narrador modifica a palavra, fixando-a nas realidades educativas, retrai-se a mente infantil, contrafeita e cansada. A futilidade oprime. Encrajura a boa vontade no cubículo da conveniência. Quem tenha em vida fútil, decora, não aprimora. Quem tenha em vida conveniente, copia prazer, mas diz que me corrige, meu, de prágio. Ah, plagia. Plagia, no caso. Mas não vai além pela sua postura, porque não tem aonde a quem recorrer dentro de si a bravura de dizer o que eu faço, que eu nutro como verdade. É isso que ele tentou dizer. Gostou? Eu gosto de olhar para Chacana porque eu acredito que eu estou falando para os meus neguinhos. É. Eu amo eles, sabia? É, todos eles, meu filho. Todos. Porque são eu, meu filho. Não é a primeira vez que eu falo isso. Um dia vocês vão entender o que eu digo. Os peixinhos talvez interpretem como piegas. É. Como não, meu. Não. Sou eu. Primeira gravação eu expliquei por que eu disse isso. É. Mas um dia, né, meu filho? O senhor ama até aqueles que acham que preto velho não pode ser nem ET, nem mestre ascensionado? Mas o achismo dele não é ele, meu. Nem a certeza dele aqui é. Mano. A única coisa de vocês que é de vocês é a que é menos utilizada, sabia? Paz. Paz interior. A paz interior é a única coisa de vocês que vocês podem dizer que é de vocês. Aí. E não é a pensada, é a nutrida. Ah. E a nutrida quase sempre é despercebida, porque a cabeça já não para. A incógnita está, né, meu filho? O ponto de interrogação está lá, né? Sempre acendendo a luzinha de entender. Independente se você não se faz nem encher. Aí é vazio. Amam o sonho, aguardam o heroísmo fácil, estimam o menor esforço, não entendem de pronto o labor divino da perfeição eterna. E por isso afastam-se do ensinamento real, admirados, espantadiços. Porque não nutrem, apenas sabem. Quem sabe não nutre. Quem nutre compreende. Que precisa utilizar aquele saber pela maestria de ser, no exemplo de estar. E no exemplo de estar, muitas das vezes você se emudece para a ignorância do outro. Mas se enobrece pela sabedoria de viver em paz por si próprio. Porque já se nutre por si mesmo, com a certeza que se diz, pela fé que se tem e pelo que se crê que se faz. Oh. É simples, meu filho. Só que é uma simplicidade que o Emmanuel está dizendo, que tipo, Não use a máscara que não está colando mais. Vocês podem mentir para os encarnados. Por desencarnados, vocês não me enganam. E a deficiência do saber, quando não é utilizado com a benemerência de se autoconhecer sentindo, é que quem sabe muito se cobra mais. E quem sabe muito sem sentir o que sabe, impõe a sua realidade na vida alheia. É o interesseiro, meu filho. Agora, quando você se consente no que sabe, você é um ser que hoje de ver o outro melhor. Você é um esperançoso de se ter algo que se faz de bem, meu neto. Independente do que você fala, mas pelo envolvimento do que você se faz. Homem de bem, de boa vontade, um obreiro do Senhor, Deus vivo, você mesmo. Enquanto vocês não consentem isso, vocês vão ficar que nem aqueles cachorrinhos querendo morder o rabo assim, sabendo um monte de coisa, um monte de coisa, um monte de coisa. Sabe, poliglota, aquela coisa toda. Desencarnou, meu filho. Vem aqui, perante aquilo que você mais julgava, perante aquilo que você mais excretava, aí depois chove no coração. E quando não, ainda me chove, ainda fica inteligente, não é isso? Mas é um inteligente burro, porque por não ter sensibilidade, vive lá, oprimido, amargurado, cheio de fobias e de manias, que crajura a pessoa no cubículo da sua culpa, no cubículo da sua dor, que não entende, como muitas pessoas que vão ouvir isso vão entender, porque sente isso. Meu Deus, eu sei, eu estudo, eu já fui em tudo que lugar, mas que dor é esta, que vazio é este, que não me preenche a minha vida? Pedro Velho Benedito está falando sobre isso. Então você, que é uma biblioteca ambulante, pode repetir, meu? É um notebook, como é que é como diz assim? É um notebook, nem é um teba, é 1000 teba na cabeça? Tera. Tera, esse troço aí que eu não sei de onde é. Como é que é o nome, meu? Tera, esse negócio que também eu sou velho. Me poupe, não é isso? Desculpa, desculpa. Quando diz me poupe, repito, me poupe, meus. Que as pessoas vão começar a falar, a falar, a falar. E o nosso pretexto aqui é fazer as pessoas sentir. Não é aqui. O que eu mais gosto é quando um diz, olha lá, falou me poupe. Olha lá, falou tera. Olha lá, falou. Não é peito velho. Se lhe incomodou. Brotou, né, meu filho? Você entendeu já? Sim, senhor. Se incomodou é que brotou. Uma semente na tua verdade. Oh. Que se diz incorruptível. Por que você está se corrompendo comigo? Não. Simples assim. Vocês não são inteligentes? Sim. Então critique. Germine a semente por dentro de você. Eu tive aqui agora uma visão de um espírito assistindo isso, de outra religião, que não está encarnado, mas que se incomodou e aí realmente deu um estalo na mente dele lá no futuro, vô, com isso que o senhor falou. Meu filho, isso que você entende agora, comigo não vai falar elogiando. Não. Nunca duvide sua sensibilidade. Seu Edson, eu vou dizer só um pouco, que isso é um combinado que nós temos com esse momento. Você tem várias mediunidades que não conversa com as pessoas. Isso o Edson tem, você sabe. Sim. 70% dos espíritos que procuram o seu Edson são evangélicos. Uhum. 70%, não é 30%, 70%. Sim. O resto são universalistas, de várias religiões. Uhum. Você está certo. Neste exato momento nós temos, não um, mas uma equipe indiana trouxe espíritos para ver o diálogo com Jesus. E são seres que estão começando a ter uma percepção diferente da espiritualidade. Claro. Isso não só foi feito aqui não, meu. Foi feito em outros lugares também. E isso está sendo feito em casas espíritas, em casas de Umbanda. Porque, vagarosamente, a semente do universalismo crístico, não a religião crítica, o universalismo crítico, vai brotando, meu. Vai ter que começar para o lado espiritual, que é a vida real. Aqui é só uma gravura, uma miragem. Fazer o quê? E atordou essa miragem, né, meu neto? Sim. Continua, seu filho. Está muito abujadinho, viu? Estava demorando para vir teu jabujo. Onde o trabalhador não se elevará pela mão beijada do protecionismo, e sim à custa de si mesmo. para que deva à própria consciência a vitória ou a derrota. Então, se a gente deve a nós mesmos, qual que é a função de agradar um espírito? Nenhuma, meu neto. A não ser bancar bobo. Estou sendo sincero, meu filho. Mas como este nenhuma, a não ser bancar bobo, vai ofender alguns conceitos, nós sabemos que eu me preocupo com isso, não é isso? Sim, muito. Eu posso dizer assim, Benedito, você aí não está sendo agradado pelo café? Você não tomou uma água? Você, Benedito, em espírito, aceita oferendas? Posso falar assim, meu filho? Sim. Em primeiro lugar, eu não preciso de nenhuma oferenda, nem do café, nem da água. Eu só estou usando isso pela matéria. E é um mecanismo que eu utilizo para o psicológico dele, o animismo dele, não interferir na comunicação. Como vocês vão ver, acabou fumando, estalando o dedo, cada um com o seu jeito. São ferramentas e bengalas. E ouve bem a pergunta, se você puder repetir, meu filho, por gentileza, e a afirmação que ele faz. Por favor, meu filho, que agora eu vou destrinchar, viu? Tá. Onde o trabalhador não se elevará pela mão beijada do protecionismo, e sim à custa de si mesmo, para que deva à própria consciência a vitória ou a derrota. E a pergunta foi, qual a função do agrado a um espírito nesse caso? Se você entender que o agrado gradua, você sabia disso? É. Sim, meu. Tem gente que agrada alguém se subjugando. Uhum. Tem gente que agrada outros se vencendo. Tem gente que agrada a todos se permanecendo se agradando. Que é o que ele fala aí. Uhum. Quando você vence sem disputa, vence sem luta externa, mas sempre interior, esses dois primeiros agrados, a submissão e a conveniência, você tem a coerência e a prudência de você ser a doação do agrado. Krishna e Arjuna. Ser a doação do agrado. Repita de novo o que você falou, meu filho. Krishna. O Krishna e o Arjuna. Sim, meu filho. Bhagavad Gita. É isso. Preto Velho está recitando isso que você falou, só que estilo nível Preto Velho Benedito, tá bom assim, meu filho? Sim. É isso. E quando você é o agrado, a sua oferta já não é mais para um espírito de uma religião, é para o espírito da existência, é para o espírito da vida, é para o espírito da verdade. E se você é o agrado, você só recebe aquilo que você já tem. Oh. Então você não precisa de nada, a não ser de você. Agora, quem vive nos dois primeiros agrados, e eu dizer isso que você não precisa de nada, é apenas você, vão chamar de petulante, vão chamar de quê? De pretensão, vão chamar de vaidade, porque ele só entende esses dois tipos de agrado. Desleixe e conveniente. Posso dar mais uma pincheladinha só nos dois primeiros, meu neto? Sim, senhor. Porque agora eu vou misturar religião e religiosidade, viu? Sim. Até vou endireitar a matéria do seu Wesley para não estremecer o banco. Benedito! Estou aproveitando a deixa, né, Tachinha? Ao viver a cores, eu tô metido, né, meu amigo? Tá certinho. E a de oferenda na Umbanda? E o Evangelho no Lar, que é uma oferenda vibracional? Também? Claro. O Evangelho no Lar é uma oferenda vibracional, sabia disso? No Hare Krishna eles fazem ainda entregas nos altares. Meu filho, você entendeu onde eu quero chegar? Posso seguir essa raciocínio? Porque senão você pode dizer, meu filho, eu estou sendo script não, seu, não. Porque sabe que aqui é coisa de velho. Eu vou falhando, viu? Tá. É errado, Benedito? Não. Não, porque a própria espiritualidade, por caridade, está dando a vocês, não subsídios a vocês nutrir-o de alto desleixo, que o ato de desleixo causa carente, causa depreciação, causa deprimento, nem muito menos a conveniência, que causa pretensão, presunção, egoísmo, vaidade e orgulho, e outras maledicências. Mas eles sabendo que vocês, nós, temos ainda degraus a ser galgados, dão para nós mesmos uma espécie de homeopatia que o nosso próprio veneno nos cure. Então, Benedito, você está dizendo que ofertar para a evangelho é ruim? Não. Mas vai chegar um tempo que a tua maturidade vibracional vê que isto é dispensável. Mas percebe que o que não é dispensável é a sua ética moral. Voltamos de novo ao começo, né, galera? Que a tua frequência já é o maior ritual. Que a tua vibração já é a maior liturgia. Que a sua emanação vivencial é a maior atitude do melhor livro cósmico, além do Evangelho segundo o Espiritismo, que pode ser lida, porque é a expressão de um espírito imortal. É eternidade se traduzindo em caridade para todos, em permutar a vida, não apenas para você. Você entendeu, meu filho? É isso que ele está dizendo aí. Agora, eu estou falando de três níveis de consciência, bem distintos de diferentes. Qual é o de vocês? Deu uma deixa final aí, né? Mas, meu filho, ou as coisas funcionam com sinceridade, ou continua vocês brincando de casinha de chocolate. Verdade. Que pode ser comida, pode ser degustada, pode ser destruída, pode ser derrubada. E só engorda aqui, né, meu filho? Aqui, ó, em bico. Agora, os espíritos, nem Benedito, está exigindo que vocês deixem os rituais, deixem de fazer evangelho. Não. Estou botando tudo na conta de Emmanuel, porque está lá. Ele sugere que não adianta ficar beijando a mão de espíritos ou fazendo coisas se você não se diz detentor e se nutrir daquilo que faz. Antes do feito para fora. Mas se tendo um fato reconfortante, revelador e verdadeiro por dentro daquilo que você é. Expliquei três vezes de novo, viu, seus cabeças? Se não entender, meu filho, realmente, é porque está querendo, né, meu neto? Não pode dizer que não quer, né? Porque cada um se espelha no que quiser. É. Mas, como eu sei que tem alguns que vão te ofender, e eu gosto de largar na frente. Benedito, você acabou de me ofender, né? Assim que alguns vão falar, sim, meu filho. Porque eu faço isso aqui e dá certo, então faça. Tripudiou no meu sagrado. Ixo, meu neto, muito bem falado. Não, meu filho. Tem casas de Umbanda que não tem nem assentamento de Exu, nem firmamento de Exu, e Exu está lá desmanchando o trabalho de magia e socorrendo tal qual em vulto de grandeza na sua casa que faz ritual. Qual que é o problema? E outra coisa, a corrente nessas casas é bem pequena, de número de médios. Será que é a quantidade que é a qualidade? Ou é a frequência e a sintonia que faz a diferença? Foi a frequência e a sintonia que faz a diferença. Isso. Vamos agora para a casa espírita? Tem muitas casas de espírita que os mesmos Exu com outros nomes trabalham e não tem firmamento, você não vê congá, e estão fazendo o mesmo trabalho. Tem casas de espíritas que trabalham com extraterrestre, tem casas de espíritas que trabalham com extraterrestre, e eles não precisam dizer, oi, eu estou aqui. No plano espiritual estão fazendo trabalhos que em outros lugares eles têm que ser venerados, cultuados e adorados com os nomes, formas, modos, de maneiras e posturas que vocês estipulam aqui na Terra. Se eu estou mentindo, realmente, você que cultua a sua religião não sabe bulufas do que você faz. Porque você está dizendo que o seu terreiro é o único verdadeiro em todo o Brasil. Correto, meu neto? Nem você é espírita. Não tem casa espírita que tem que cuidar talho no corpo? Não tem umas outras que fazem a mesma cirurgia chapachando a mão? Não é a mesma coisa? E não tem outras que não precisa nem ir? Não faz cirurgia pelo espaço? A distância? É isso que eu estou falando. Qual que é o problema? É o ritual, Benedito? Não. A questão que Emmanuel está levantando é a lei de sintonia. É a sua identificação una. Como você vibra é como você sente. Você modela o que vibra pelo que você consente, discerne, concebe pelo racional. E isso causa de vibração uma frequência. Cérebro, meu neto, isso aqui ó, só causa frequência, viu? Agora, isso aqui é que dá vibração. O que é maior, Benedito? Frequência ou vibração? Nenhuma. O que é maior é quando a frequência fica em paz com a vibração, e a vibração, o coração, fica em paz com a frequência, e você vai criando pulsos em ondas. E esses pulsos em ondas vibracionais em frequência vai lhe sintonizando com várias faixas, não só a tua que você acredita, não só a sua que você tem fé. Aí, como está dizendo o senhor Tiriri, que acabou de chegar agora junto com o senhor Criptros, aí você é o cara, né, meu filho? Uau! Entende, meu, né? Sim. Aí você é o bom. Até então, se você não faz isso, você é um bandista, que faz o bem, você é um espírita, que faz um bem, você é um católico, que faz um bem, você é um protestante, que faz um bem, você é um ateu, que faz o bem, um religioso, que faz um bem, mas não justifica a religião que você trabalha, os cultos ou o firmamento que você faz, que o bem se faz de verdade na sua boa vontade de se nutrir, com veracidade em fato real, naquilo que você exercita. Está mais claro, meus netos? Louvado seja. Então deixe de frescura. Pai Benedito, para isso. Sabe que eu vou e volto no começo, né, meu amigo? Mas é bom achar o Viva Cores. É. Depois desse, depois desse estudo que a gente vai fazer agora, vou dizer ao senhor duas frases que vai representar esse estudo que a gente vai fazer agora. Por favor. Depois dessas duas frases, eu vou pedir que o senhor fale como isso aqui vai ser publicado em 2019, e 2019 é a data limite. Vamos limite falar, do quê, vamos meu? Vamos falar um pouco depois. Mas eu vou saber que limite você está usando. O Chico Xavier, no programa Pegar Fogo, disse que é a data limite. Ou vai para a regeneração... Que é a data limite. Há um equívoco aí de entendimento. Depois a gente fala, depois a gente fala. Tá bom. Vamos fazer esse estudo, por gentileza. Meu filho, eu vou lhe dar, se você me permitir, porque o Exu agora estão vibrando nos chakras inferiores do médico, o psiquismo dele não está apaiado, que é interessante. Pronto. Posso dividir isso? Pode. Todo médico que incorpora, todo, pode incorporar um espírito, mas a permanência durante muito tempo e algumas horas é uma manutenção de vários outros. Sim. Uau. Isso, em todo e qualquer terreiro, viu, meu filho? Pronto. Aqui não é bem um terreiro, mas é a realidade. É bom dividir com os médicos para eles dar subsídio vibracional, porque o psiquismo do médico faz bagunça. Sim. Vai falar, cabeça. Eu não vou largar meu café, viu? Não larga, não. Vai continuar, seu cabeça. Então, antes de falar sobre data limite, vamos fazer dois estudos. Como o senhor falou que o senhor Criptros e o senhor Chiriri chegou aqui. Mas não quer dizer que eu vou vê-lo e ouvi-lo. Pronto, mas vamos. Chiquismo psicômetra do médico que sentiu. Claro. E eu lhe falei, sim, deixa eles lá, eles estão fazendo o que tem que fazer. Não, agora já foi. Daí se não der, o senhor fala, não dá. Não dá. Isso. Acabei de dizer. Vou perguntar, cabeça. Pro senhor, que essa coisinha também de estar dando mensagem de Tiriri, dando mensagem de outros médicos, e o espírito está incorporado, eu não estou levantando falsos. Claro. Mas temos que ter muito cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado. Pronto. Continua, cabeça. A pergunta que eu tinha é a seguinte: se não der, o senhor fala, não dá. Pergunta a esses dois espíritos, numa frase, que eles digam como eu, sendo de outra religião e tendo outras crenças, consigo abrir mão de todo o que eu acredito para ser universalista. Acreditar numa coisa só é ruim? Mas, meu filho, você entende, eu entendo que você entende. Pode falar assim? Sim. Que a sua pergunta em si é um absurdo? É, sim, mas... Não, mas eu entendo. Eu só vivo esse absurdo. Eu entendo, mas é um absurdo, mas o pessoal vive isso, né, meu filho? Porque, olha só a sua pergunta, repita, de novo, que eu até gostei, meu filho. Depois dessa eu vou botar as duas mãos para lhe ver. Só falar, meu, né? Depois desce. Como abrir mão de tudo que eu acredito e me abrir para o universalismo sem o medo de perder meu chão? Essa que é. Em primeiro lugar, uma fé raciocinada faz você gravitar, não em cima dos outros, mas em cima dos teus pés, na tua paz. Boa. Em cima dos teus próprios pés. E na tua paz. Na sua paz. Isso que você falou é quem gosta de dar pulo. Olha lá. Que nem aqueles negócios de ping-pong, de dar pulo e querer montar em cima dos outros sua verdade. Ah. Isso aí não é fé. Uhum. Então já fica pensando, para aí. A fé e a verdade andam juntas. Elas são paralelas, mas são vias que vão assim. Né, meu? Sim. Verdade e fé não tem como se separar, meu. Não. Porque é tanto a tua verdade e a fé, elas se aprimoram. E o universalismo não é uma religião, é um conceito filosófico. Sim. Vamos botar isso bem claro, meu filho? Eu estou levando para este lado, tá bom? Não quer dizer que é verdade, mas eu interpreto desta forma. É um conceito filosófico, é uma filosofia. que lhe afilia a liberdade de cheiro. Tá bom, meu pai? Benedito, como é que eu posso fazer isso com o senhor Jeff Fiscate, o filho lento, cabeçudo universal, acabou de falar, Benedito? É. Simples. Tem a ferra xoxinada e um crer liberto a você se fazer quem você é, sendo aquilo que você nutre, não se mostrando apenas você estando sobre a presença daquilo que você se afilia para manter-se detentor da sabedoria daquilo que você faz. Que é o que acontece em todas as religiões. Porque, meu filho, quando você tem fé raciocinada, não tira do teu raciocínio a tua paz interior na tua verdade. A tua verdade não é disputa. A paz interior, ela não disputa com o outro. A fé raciocinada não disputa. Ela apenas lhe amputa todo e qualquer tipo de dúvida, todo e qualquer tipo de rancor e todo e qualquer tipo de desvalor que desvalorize a vida alheia. E a expressão da verdade do outro. Isso não é ser bom, isso é ter fé. Isso não é ser bom, isso é raciocinar. Agora, se a tua fé, que para mim isso não é fé, para mim achar que esse negócio com fé comigo não desce. A fé desce, agora esse tipo de fé aí idolatrou, meu filho. Idolatria da carência. Todo carente se fixa numa mentira que te faz crer a verdade, porque machuca. A princípio é assim. E como ele é um carente, o prazer, o clímax que ele tem é vencer o outro nas suas imposições. É disputar com o outro nas suas alegações. É justificar a sua fé em cima do outro. E muitas das vezes até pertencente à mesma corrente que chegue, como se o firmamento teosófico, litúrgico, que ele executa, é superior ao outro. E quase sempre pelo que compra, pelo que veste, não pelo que é. Isto não é fé raciocinada. Isto é burrice. Pretensão e prejunção. Meus filhos, como é que estão as religiões de hoje? Melhor, como é que estão os religiosos? Porque nós vemos hoje, olha só, nós ficamos só assim, primeiro tempo nem da você. Eu fico sentadinho, no meu paninho assim, eu coloco um paninho no chão, fico sentadinho assim, quietinho. Aí eu fico sentadinho olhando. Entram nas casas de oração espirituais, todas as religiões, as pessoas saem curadas, a caridade é feita, que coisa linda, maravilhosa. Está tudo bonito, né? Os trabalhos estão sendo feitos. Mas nós falamos que nem está passagem, nós ficamos só olhando os médicos. Antes, durante e depois. Os médicos que eu estou falando é o homem. Mas não é com olhar de julgamento, é um olhar de contemplação. Eu contemplo, eu fico olhando. Eu não sou cego, né, meu filho? Apesar que em muitas coisas eu sou cego, espirituais, que eu estou evoluindo também. Viu, meu? Sim. Mas eu fecho os olhos e sinto. Sim. E eu fico assim. Aí os filhos que se dizem fazer a caridade e ter fé raciocinada, como eu disse no primeiro vídeo, confundem alegria com euforia. Alegria com? Euforia, meu. Euforia, abandono. O alegre jamais se abandona. Agora, eufórico necessita de prume paetê para dizer que está tendo festa. O alegre já é a festa da alegria. Vocês entenderam, meu neto? Mais direto é impossível. Pronto. Começa aí. Posso, meu filho? Só tem mais duas coisas. Sabe que eu gosto de uma firulinha? Fica à vontade. Posso, pô. Médico? Sim. Você está com pé de olha, meu filho. Está querendo, viu? Tá abusando. Então, meu neto, nós percebemos isso. Confundem da mesma alegria com felicidade, que é o que eu falei no começo. Para mim, ser alegre, tudo na minha vida tem que dar certo. Para mim ser alegre, o fulano tem que estar feliz, o chicrano tem que estar comigo, o beltrano tem que ser assim. Para mim ser alegre, necessita eu ser eu. Se as coisas não estão ocorrendo lá fora do jeito que eu quero, isso não afeta esse tônus de alegria dentro de mim, porque eu já me asseguro e me ancoro numa fé raciocinada alimentada pela esperança segura, que eu sou eu mesmo. Porque se aquele não tem e eu não tiver, são dois que não tem, mas um vai ajudar o outro. Você entende, irmão? Isso é partilha. A fé raciocinada e a alegria faz isso. Ela compartilha esperança. Ela não permuta o desânimo. Ela não permuta a agonia e o abandono. Agora, quando você alimenta essa fé e essa alegria, ou essa suposta fé e alegria, com euforia e não fé, pretensão, dane-se que sofram. Não pertence à minha religião mesmo. São tudo ignorantes. Vai lá sustentar o fulano, aquele de terno que anda com aquele negócio embaixo do braço. Vai lá sustentar seus ignorantes. Ou quando não pertencente à mesma seita, olha, não toca tambor, então não tem axé. Olha lá, o preto velho não é do jeito que eu quero, então médio se fingindo. Isso é fé raciocinada, meu? Ou isso é petulante, pretochão e arrogante? Vocês não se dão o mérito do questionamento, de sentir a mensagem que a vida dá, quem dirá o preto velho falando aqui na frente? Entende, meu, né? Então sejam alegres, que nenhuma tristeza alheia há de lhe perturbar. Sejam alegres, que perante todas as tristezas alheias vocês hão de medicar, meus filhos. Porque a fé lhe assegura a esperança e a fortuna e a sua ternura doceis e afeto será o comprimido certeiro pelo teu exemplo do homem de bem em qualquer instante, em qualquer lugar, em qualquer religião, em qualquer momento, em qualquer caminho que você te faz você mesmo. Não pelo que você pertence, mas pelo que você é. Vocês estão entendendo o que é fé raciocinada, né? E por último, meu neto, que não é tão necessário isso, o desamor. As pessoas não se amam. Por que que eu não me amo, Benedito? Porque você não se conhece. Porque se você começar a se conhecer, você vai ver que você tem um monte de defeito. Mas além desses defeitos, você é um macrocosmo de possibilidades. Você é um universo cheio de vantagens para ser desmembrado, garimpado e descoberto, meu filho. Descubra seus talentos. Mas agora vocês se mecanizaram no envolvimento de se vender pelo nome de um santo, de se vender pelo nome do seu guia, de se trocar pelo nome do mentor, de se inferiorizar porque se veste assim, se não veste assim, se está assado, se está frito, se está cru. Seja você, meu filho, vista a sua própria pele. Isto, meus filhos, para um religioso, não é fé raciocinada. E quem não tem fé raciocinada, não tem respeito, meu filho. Quem não tem respeito, não se ama. Quem não se ama, é conveniente porque não ama o outro com sinceridade, porque não respeita. Vive na conveniência religiosa, mas não vive como um religioso que te dá o respeito. Aí nós vamos fazer o quê? Eu vou continuar lá com meu paninho, sentado no chão, olhando vocês. Contemplando vocês. Sim. Tá bom assim, firulento? Bom. Calmo, tranquilo. Na paz do Senhor, não é isso? Graças a Deus, cabelo. Data, data limite, vô. Finalmente, limite 2019, do quê, meu filho? É o mundo de regeneração? Olha, realmente você está pegando pesado comigo hoje. Eu já entendi que tu veio pegar pesado com esse velho. Eu não sei se o povo é chudo ou é louco. Deve ser duas coisas, né, meu filho? Porque Chico, ele não estipulou um limite. O que vocês chamam de limite para o Eterno? Aonde que o Eterno vai ter um limite a não ser o ecoar dele mesmo? Agora, é limite inicial para a hipocrisia. Toda a nossa conversa com Benedito de Arulanda, de alguma forma, agora que você perguntou, fala sobre a data limite. Isso aqui não é aspas? E fecha aspas? Fala sobre a data limite. Não é isso, meu filho? Claro que fala. Porque há limite para essa bagunça aí que está fazendo. Agora, Benedito, O limite que foi falado. O que, que destrói mais, Benedito? Falar em termos espirituais e eternidade. Não estou falando só de carne aqui, que é temporal. É se ignorar, não é ignorância. 2019 é a data limite a quem se ignora. Escutem. Aí vocês vão dizer, não, Chico nem Emmanuel falou isso. Eles falaram sobre guerras, falaram sobre outras coisas. Como não, meu filho? Por que que acontece todas essas bagunças a vocês ignorar o divino enxagado dentro de vocês? Agora, como vocês gostam de teatro, como vocês gostam de como é que é, de cineminha, de imagem, vocês vão se pegar em quê? Data limite, porque ainda os extraterrestres não vieram, ou não apareceram. Data limite, porque não aconteceu uma terceira guerra mundial. Data limite, porque ainda o mundo não foi destruído. Data limite, porque as pessoas não alcançaram o nível de consciência. É data limite para as pessoas terem um alto grau de consciência pelo amor. Porque agora, depois de 2019, quem não andou a carruagem que a vida expôs, não é que o espírito vem impor, não. Tem nada a ver com a doutrina espírita. Nem a carruagem que a existência lhe ofertou vai se limitar a dor e sofrimento e ranger de dentes. Para quê, Benedito? Para sair deste limite de auto-ignorância, de se auto-ignorar. Então, a dor, até então, era moral e vertical. Perdão, horizontal. Perdão, meus netos. Horizontal. Agora, a data limite veio trazer uma dor vertical. Os casos de ansiedade aumentarão absurdamente. Depressão, bipolaridade, deslealdades, traições. Quase um pandemônio, meu filho. Que é o que está acontecendo. Só que vai piorar, sim, por quê? Porque é o limite. O limite, meu filho, é por dentro. Chega. A alma está se espreguiçando. A alma humana está se espreguiçando. O espírito humano está se espreguiçando. O ego vai se debater. Então é limite para aqueles, de tudo que eu falei, que chave, mas não nutre com verdade. Vai explodir. É aqueles que, como é que diz assim, bancos moralizados, com terninho e gravata, falando de espírito de luz, não é isso? Ou falando de extraterrestre, mas no fundo, raso dos seus corações, são pessoas mal amadas, desesperadas por aplauso, ofegantes por vaidade, sequiosas pelo orgulho. Tá aí o limite, meu filho. Qual data limite vocês querem? Aquele que vai vender jornal? Ou é aquele que vai afetar profundamente e humanamente a consciência do plano físico e do astral, que é para todos. O macrocosmo, isso eu posso falar, ele é exato para todos. A dor será igual para todo mundo, mas a referência da dor una para cada um vai ser estonteante, enlouquecedora para alguns. Para outros não vai ser nada, porque sempre foram o que fizeram para fora. Plantaram e semearam o que nutriam. Não se enfeitaram. Agora, aqueles que se enfeitaram, rangerão os dentes e farão garrinhas. Tá mais claro, meu neto? Sim. Agora, se vocês quiserem vender jornal, vender vídeo, fazer essas coisas, é a data limite que vocês quiserem. Mas como pode alguém dar um espírito da data limite para a eternidade, meu filho? Agora, chega para a petulância, para a petação e para a soberania do ego petrificado na matéria. Essa é a data limite. Então hoje, até então, vocês tinham ali o refresco e o melzinho no café do amor. E a tutela espiritual dos espíritos de luz ali, passando a mão. É verdade? Pode ler os livros aí. Passando a mão, sofriam os espíritos lá, até resolviam, né? Ajudava. Agora, a ordem vem de cima. Os espíritos de luz tiveram uma ordem. Dá o ladinho. Ah, então não vou mais ter mentor espiritual? Vai. Mentor espiritual Não é um pacote de bolacha que você comprou no mercado e abre e fecha qualquer hora que pega. Não é um rejunutor dos seus problemas. Então a data limite é limite à humanidade chegar a um nível de maturidade consciencial, coletiva, consciencional, global e consciência unitária. Ao ponto que ou vai ou racha. Ou se corrige pelo amor, ou se muda e se lapida pela dor. E digo, dor ao cubo e quadrado. Isso não é acha, meu filho. É a realidade. Porque aí não tem como você já apontar o dedo pro chicrano, pro fulano. É você. O que o senhor tem a ver com a tua vida? Com as tuas escolhas íntimas de se nutrir como verdade, realidade e hipocrisia. Nem teus mentores têm a ver com isso. Nem pode dizer que espírito fulano chicano não ajudou. Que eu acho a parrelada de livro que tem aí, meu filho. Olha esse monte de vídeo do diálogo de espírito que tem aí, meu. Aí depois, quando começar o bicho pegar, não é isso? Vem chorar as pitancas, pedindo agô. Já teve tempo para se fortalecer. Pedindo areco, não é isso? Não, para se fortalecer, para se engrandecer dentro de si. Aí depois vem pedir coisinha, meu. O universo não é hipócrita. A hipocrisia paira sobre o solo da terra entre vocês. E nós falamos isso, e eu falo isso, não é com ódio nem com raiva. É com total sinceridade, assim como é Emmanuel. Não estou me equivalando nem me comparando a ele, porque eu sou só um paninho de chão, mas pode dizer para a voz de um jeito. Se você é amigo, você fala, olha, o dedão está doendo, porque você insiste em chutar a bigorna. Larga de mão a bigorna, mesmo que você fique babo comigo. Então tira a bigorna do seu coração. Tira esse ferrolho do teu cérebro. Ou você quer que eu venha aqui, olhe para vocês, e imite. Faça como um teatro, como vocês imaginam que é um peito velho, ou o ego quer, né, meu filho? E dê uma mensagem redondinha, não é isso? Para agradar você, dizendo, ó, meu netinho querido, tá certo, continue assim, pretensioso, presunçoso, continua assim, tá lindo. E eu venho te ajudar, viu? Se quer que eu te ajude, eu resolvo o teu problema. É. Não, meu filho. Isso tem limite. Tá agora aí. 2019. Tá explicado? Sim, senhor. Isso é em todas as religiões, viu? Todas as filosofias. E até na política. Tá aí, ó. Data limite no Brasil. Ah, não tá ainda satisfatória, mas somos eternos. Ainda vai haver satisfação. Esse negócio de data limite, olha. É uma virulagem, viu, meu filho? Vamos pedir para o senhor passar uma mensagem final e pedir depois a mensagem final do senhor José da Caridade. Não, a mensagem final foi a data limite. Pronto. A limite, viu? Não é o que eu falo de vez em quando, meu? Sim. A limite. Mas, tempo ao tempo. Porque o amor não julga. O amar não condena, meu. A fé raciocinada não impõe. O crer, por se crer, já é exposição da vida. Da obra de arte que você se faz, de um homem em paz que já é. Deus gravita nas atitudes e no nutrimento daquele que vai além do sofrimento porque não se apieda na sua própria vida. Mas não sai descalço, frisando em brajeiros, frisando em espinheiros. Não. Ele sai totalmente revestido do seu amar incondicional. Dói o seu corpo, envelhece a sua matéria, meus netos. Mas o espírito revifica, redifica também a sua boa vontade, de que a maior expressão a Deus de se querer bem, de se requerer bem e de se manter, se possível, em paz. Os maiores atos de Deus são menores do que uma formiga. O maior ato de Deus está no canto do olho, do olhar daquele que dá um brilho de vida, meu filho, diferenciado. Daquele que muitas das vezes não sorri com a boca, mas sorri com os olhos, quando eu me amo e eu perdoo. Quando faz isso, meu filho, com a boca falando, você retrai para dentro de si, eu sou amar. E a compaixão em mim já é amor. Já é? Amor. Amor. A compassividade passiva da compaixão nos deixa férteis. Aí nós percebemos que Deus não é homem, é uma fêmea. Desesperada, sempre em parto, porque ela em si, Deus, é renovação contínua, meu filho. Como é que nós vamos cansar de evoluir se nem alcançamos ainda uma evolução decente de calçar o próprio pé entre o próprio espírito e o próprio espírito no pé e dizer, eis aqui um corpo que um dia há de se desfazer, mas o que alima é eterno em si. Quando essa concepção se fizer lá dentro de vós um ser, tempo ao tempo nós respeitamos, nós esperamos lá na curva, na carroça de Benedito. Olha, não é muito aconchegante, né, meu irmão? Mas é uma carroça. As rodas são de pau a pique, viu, meu? Que eu sempre digo isso. Não é eu que guia a carroça. É o meu burrinho que me guia. Uma vez eu já falei isso, né, meu? Quem é o meu burrinho, mas tem problema. As pessoas não entendem. Também. Entender é complicado, seria petulância minha. Tô aqui para isso, não. Graças a Deus, meu. Louvado seja, amor. Vamos tocar direto? Papai Jorge vim, fazer a firulagem dele. Quer outro também que o tem não pega, viu, meu? É. Que Deus nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoa, viu, meu? Que assim seja. Graças a Deus. Louvado seja Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. E pra ser sem louvar. Eis que José da caridade na boa vontade veio falar com vós, você, meu moço. Diga aí, hoje que vem sentado hoje, é? Não gosto de estar assim avestado, não. Quer ficar de pé? Pode ficar. Fica com vós, você quiser. Eu vou só botar um. Esse negócio aqui não é bem que eu tomo, mas eu vou tomar hoje. Eu tomo uma coisinha mais forte que eu não sou de me avestar, não, pá. Para dar uma recalibrada nisto? Sim. Hoje, diga meu moço. É uma satisfação enorme poder estar consigo, mesmo que por pouco tempo. Pedir ao senhor de passar uma mensagem geral a todos que nos acompanham. Talvez até resumindo um pouco de tudo que foi falado. Acho que você está exigindo um poeta, uma poesia. Que você está exigindo um padre, uma oração. Acho que isso. Você está exigindo a formiga correr atrás do açúcar. Você está exigindo um laço, um boi naquela festa comigo. Você está exigindo da vida a existência. Mas eu lhe digo, ante a divina providência, não se aveste, não, meu filho. Tudo que foi falado foi um convite para o coração. Alguns vão ter essa recepção nos pulmões. Tomara a Deus nosso Senhor, lembrando dos espíritos de luz que germinam aqui que nem uma flor, que pode ser lote, já lembrando a Ramá, Budá, seja lá, deixa estar, seja Deuvá, não interessa. Estamos na seara de Oxalá. E lhe digo, sem pretensão alguma, tomara a Deus que receber nos pulmão, que solte para fora, meu irmão, uma expressão de amor no coração, tirando pela medicina a si mesmo, já lhe digo de agora, toda dor e tristeza. Porque essa destreza de se ter bem é uma coragem resoluta, absoluta. Para aquele que não se mudesse para a vida, não. Para aquele que fala muito pela sua competência, perante a divina providência, de se ter um amor germinar no coração. Isso não é poesia, não, meu irmão. Você acabou de fazer aí uma rima sem querer, porque o teu silêncio já é uma estima. E lhe digo, muito obrigado por sua educação. Quem quiser assim se faz, quem não quiser não se faça não. Afinal, a vida é uma permuta. A vida em si é um estender de mão. Ela lhe mostra como uma leitura do cigano. Alguns dizem que não, não existe não. Mas muitas vezes, lê a sua face cristalina. A um pode brilhar como o briter na cristalina que se faz com os preto velho. Seja de Angola, seja de lá de África, ou seja de cá dos caboclo do Juremar, lhe digo sem pestanejar, Deixa o doutor Bezerra de Menezes executar. Deixa as falanges egípcias. Deixa os trabalhadores lá. Nas encruzilhadas abrindo os cruzeiros. Mas eu digo para vós um ser. Não se tenha arredio, nem muito menos deitado na rede. Porque tudo que foi dito aí, neste texto abençoado, foi um segredo muito interiorizado. Que cada um é o que quer. Já digo dele já. Faça o que quiser. Então lhe digo, não se aviste. E que este conhecimento se interiorize. Cada um vai colher um pouquinho. Ou do desagrado, que já está acostumado de se ter um abobado, um avestado a sossegar. Ou vai se agradar, porque vai ver que aí só foi falado para precaver dentro de si a boa nova. E com essa bonança da boa nova, da boa vontade, se faz em lealdade com aquele que já tem esperança, lá ferra raciocinado, porque sua naturalidade de ser é um crer como criança, é um renovar. Nada fica acostumado, tudo fica uma aventura. É neste momento que Mãe Oxum, Mãe Iemanjá, seja Iebá, seja Oxalá desse estado, nos abençoa. Olha só que acolhimento que Jesus em nós ecoa. Eu lhe digo, meu cabra, não sabe isso não. Você convidar um poeta para fazer poesia, você convidar um doutor para fazer cirurgia, você convidar uma pessoa em Deus para fazer a permuta, que não se faz de muda, mas é silenciosa. Ela é tão secreta e tão misteriosa que nós temos que entrar nos labirintos de nós mesmos, que foi isso que Emmanuel não cismou. Ele apenas expôs. Tome com amor. É neste momento que nós vamos lendo entre linha, seja os prefácios, mas seja a Bíblia Sagrada do Ancorão que já se faz, não no livro do Mamorto, mas no corpo vivo, pelo Espírito Santo, que lhe doa a existência que ecoa em quem se estuda, se sente e se instrui como um homem de bem e de boa vontade. É neste momento que se faz a caridade, olha aí. Então nessa vez, não! Vamos jogar bola! Vamos gritar viva a vida! É neste momento, Pai José da Caridade, quase se reveste a falange de São Jorge Damião. Então, deixe sem pretensão todos os seus guias lhe estender a mão e diga, não feche não! Apenas cole nela e que faça assim, como uma gaivota que voa, voando em todas as instâncias, até mesmo naqueles que perante a sua fé raciocinada, não dê corda, não dê sustento, nem muito menos amor. Quem me dirá mal? Mas com certeza, aquele que em nome do Oxalá levanta a bandeira desse estar, e aquele em nome da vida de nosso Senhor Jesus, ou seja, aquele que honra a sua cruz, que é seu próprio corpo, estendido os braços, com os pés não mais cravados no chão, mas plairando sobre a sua posição de um ser que já se conscientizou que a vida é um estender de mão. Há de agradecer fazendo assim. Vem a mim, meu irmão, vem a mim porque eu não sou mais eu mesmo, porque quando me olho no espelho, me desconheço. Eu preciso do seu olhar e lhe digo, sou pretencioso, não vou deixar estar. Eu quero ver você sorrindo pelos olhos. Eu quero ver teu corpo todo vibrando. Se eu tiver que gritar aleluia, assim seja na rua, assim seja onde for. Se eu quiser tocar os tambores, que rompa tudo, mas com amor. E se eu quiser fazer uma cirurgia, que meu corpo inteiro seja anestesia da existência que simplifica o que eu sou no exemplo que me faço. É neste momento, num compasso de paz, que eu dou para vocês a poesia que me deram. Oxe, e você vai pedir um poeta um poema? Você vai pedir uma oração ao padre? Uma cirurgia ao doutor? Então, eu ofereço a você com as mãos abertas. Tome, repete seu amor. Que Deus nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe. Não é isso, meu cabra? Sim. Graças a Deus. Louvado seja. Eita. Oxe, que Deus nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe. Oxe, oxe, que Deus nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe. Oxe, oxe.